o meu amor, ele se chama Jesus. E a minha vida ele mudou, apaixonado eu estou. E o nome tem o meu amor, ele se chama Jesus. E a minha vida ele mudou, e eu posso sentir a alegria em meu viver. E o meu coração bate feliz e apaixonado. E eu posso chorar, mas nada vai me abalar. Mas a minha vitória logo, logo vai chegar. Ele se chama Jesus. E a minha vida ele mudou. E eu posso sentir a alegria em meu viver. E o meu coração bate feliz e apaixonado. E eu posso chorar, mas nada vai me abalar. Eu posso sorrir, eu posso até dançar na presença do Senhor. Eu posso sofrer.